Há mais de 40 anos acompanhando a história da sua gente. São Carlos 24, 1.260 kHz. Rádio Cultura de Borja, a rádio da cidade. Muito bem, agora são 6:18, 6:18, é o nosso Mais Cultura aqui pela madrugada. 18 a temperatura em São Borja, 9 graus nesta manhã. Olhando para você, melhor da música, Chimarrendo. Chimarrendo aqui da boa música gaúcha, da música campeira. Aqui na programação da Cultura M, Nido, dentro nacional e regional. Na CPI, Araújo atribui o Ministério da Saúde a decisão de sobrecor sem vacina e nega preconceito contra a China. 13º INSS começa a ser pago depositado dia 25. Ministro Supremo nega pedido do secretário da Saúde que queria direito de não autocriminar a CPI. IBGE prepara plano para realizar o censo em 2022. Governo aumenta a tolerância de peso nos eixos de caminhões e muda regras para a remoção. Também detalhe, Brasil registra 2.107 mortes por Covid nas últimas 24 horas, mas tem patamar elevado de óbito. Peso quadrado, a dose do alerta contra o coronavírus deve ser tomada de especialista. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, serviço, vão ter 2.000 doses na vaga aos municípios gaúchos nesta quarta-feira. Rio Grande do Sul registra 5.999 casos de Covid-19 e mais. Eu não sei se você vai ser mais provocado pela doença.